microfone. Claro, tô sabendo que é tudo no meu nome. Solides da luz, quem conduz a cadência no estéreo. Meu cenário diário, baixada do glicério. Menos eu não quero, não quero exagero. Não é hobby, foda-se o lobby, tô de corpo inteiro. Super poderosas são todas meninas que botam as mãos pra cima enquanto eu sinto a Jovelina. Deixa comigo, eu seguro esse baile, não deixo cair, é. Sem vacilar, é, é, sem me exibir, é. Só vim mostrar o que aprendi, por isso sempre digo, nunca vou cair. Assim como os velhos grafites do Cambuci, sobrevivi a toda loucura que vi, por aí vai. Minhas letras como criança sem pai, só que Deus é mais, só agora eu sei. Cada passo que dei, dou, darei, não foi ao Deus dará. Crash, boom, bem, nada pode me parar. Crash, boom, bem. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Minha mãe diz: foi o mais alto sempre das raízes. Minha mãe diz: cabeça em pé por onde pise. Minha mãe diz: escolha seu caminho, então me avise. No mais a vida toma suas próprias diretrizes. Sofisticadamente brasileira como Zimboltamba. Minha mistura é legal, tal qual o bicho muamba. Tá em todo lugar, te deixa bem se cê é bamba. Se tenta me deter, a joala black mamba. Ainda não tem nome como mambo rumba. Alguém vai tá ouvindo quando cavar em sua tumba. História não acredita, as ruas olham e bumba. Não tinha só Pelé, tinha Garrincha e uma Baraúma. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma só. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Dramático, tipo de presença, talvez até confusa, mas real ou intensa. Se engana quem pensa que eu não vou até o fim. Entrar com tudo é natural desde sempre. Pra mim, constantemente compelido pela compulsiva crença de que o bem vence o mal, que o crime não compensa. Penso só no som, amor e flores no jardim. Pois quando o chita grita, o bicho bomba que nem bim. Lado em lado a lado com o piloto que pensa. E vou o kamikaze como prêmio, não sentença. Missão impossível, tipo fuga de Alcatraz. Não pra esse rapaz, vai direto Satanás. Retroceder nunca, render-se jamais. Tem que ser como o tempo que não volta atrás, sério, como quem ouve um aviso. Visão além do alcance, de verdade é o que eu viso. Viver não é preciso, navegar é preciso. Sempre lembro do verso e um sorriso se expressa nessa face, por isso deslizo. Me jogo do abismo, mas não sou indeciso. Quero sair com a certeza de que fiz o meu melhor até o dia do juízo. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Sigo o arrisco que minha mãe sempre diz. Se joga de cabeça só no que te faz feliz. Minha mãe diz: foi o mais alto sem perder as raízes. Minha mãe diz: cabeça em pé por onde piso. Minha mãe diz: escolha seu caminho, então me avise. No mais a vida toma suas próprias diretrizes. Faltava 12 anos pro ano 2000. Eu já torrava o troco do lanche pra comprar vinil. E no recreio o resultado, ouvido cheio, barriga vazia. No tempo que a maioria das minas só fazia cara de azia ou de asco quando dizia que morava em Osasco, Landro. Do áudio criado na quebrada, na moral, Jardim Santo Antônio, perto da Internacional. Agora o cenário é São Paulo capital. E esse que vos fala é mais um louco do local. Estilo de instinto, então, prevaleceu. Mas no final cada pessoa é uma pessoa e eu. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma, uma só. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma, uma só. Eu sou só mais uma só. Eu sou só mais uma que em suma. É só uma, uma só.